E aí, firma, pra nós um brinde até um flash. Quem diria, nós no barraco cheio do cash. Tá de cima, as base dona total flex. Realiza o sonho escrito Mecha Max. Negou, senti só o sabor. Degusto vinho branco e um trago pro sofredor. Demorou, um trago pra nós, não quer demais. Minha cota é o que me faz ter paz. É, mesmo se o silêncio sussurrar, mesmo se as pedras um dia forem se encontrar, mesmo que na guerra eu precisar lutar, e mesmo que eu me funede, eu não vou querer parar. Pois o louco é sim, procurado pela BIM. Pode até ser triste o fim, só quero o que faz me rir. E como vi, vários loucos enfim, querer o que consegui. Esse bridge tintim aos loucos que são por mim. É, os bicos se interessa pelos passos. Conhecedor dos fatos, tô sempre num encalço. Meu troco é suado, porém vem muito fácil. Aos loucos lado a lado, um drink, um trago. Fita dominada e os malote moqueado. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago, maloca reunido e frevo ferve no barraco. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago, um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Madame especialista, de 10 às 10 na pista. Atrás da minha conquista, sem chance pra perícia. Lamento a quem cobiça, o que meu bolso explica. 40 mil reais, sem passar meu cartão Visa, né? Por um troco bom, vários têm seu ego. Mas não vou trocar meu Nike por 10 anos de chinelo. Como muitos querem, eu também quero. E se a cota vem em dólar, não pergunte se eu espero. Confesso que às vezes no momento eu sou volúvel, com pensamento calmo pro problema ser solúvel. Sigilo absoluto pra não esparrar meu vulgo. O absurdo é correr na fita e não pensar no lucro. Isso é tudo feio, onde os fracos não tem vez. Se não veio pelo dinheiro, diz pra mim por que que veio. Se na selva os moleque quer ser livre como a brisa e procurar ser feliz num sentimento que cativa pela vida. Um olhar sincero a quem não me ironiza. Um brinde aos vagabundos que não dorme na corrida e assim trinca. E sei que muitos não vê isso claro. E aos que conseguem ver, um drink, um trago. Fita dominada e os malote moqueado. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Maloca reunido e frevo ferve no barraco. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Nego vi, como vi, vários sangue bom cair em busca de grana, enfim. Só por mim, digo assim, quem quer mais, corre atrás. Quem não quer, fica aí, nossa paz, nós que faz. Só por nós, mais din-din. Alto lá, psico, serve pra enxergar Joe. O que os bico quer, se vem na ação de derruba. Um brinde tim-tim das fitas lá, que corri. Por amor ao dinheiro, pelo euro e uma fim. Atitude, walk leak, pra me subir no pique. Pra acionar é só um bip e a mente dá vários cliques. Lembrei dos madeirite, das fitas nas boutique. Do playtime no Flamengo e as vagabas na suíte. E é o seguinte, né, true, os bagulho a olho nu. De plantão pra catar, o carro tá prossegu. Pelos becos do Mafu, onde as vistas dá um zoom. Por um tris, pra me ser feliz, eu quase fui mais um. Mas quem é certo não erra, nem paga de comédia. Age sempre na cautela e corre em busca da moeda. E só naquela, saber o que fazer sem deixar rastro. Mais tarde no barraco, um drink, um trago. Fita dominada e os malote moqueado. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Maloca reunido e o frevo ferve no barraco. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um drink, um trago. Um brinde aos parceiros. Um drink, um trago.